ficar com você se torna interessante. Eu vivo a cada instante agradecendo a Deus. O nosso amor é mais que ouro e diamante. Eu vivo nos teus sonhos e você nos meus. O coração não chora porque não é triste. Felicidade existe num abraço seu. Eu te faço feliz vivendo ao lado meu. O amor é coisa linda entre você e eu. Não quero perder o amor que Deus me deu pra me fazer feliz. Você é mesmo tudo que eu sempre quis. Amo você. Eu quero te amar bem mais que uma abelha ama o mel e a flor. Mais forte que o sol em todo o seu calor. Amo você. Sei que é possível sim eu te amar assim. Você viver pra mim. Você. O coração não chora porque não. Faço feliz vivendo ao lado meu. O amor é coisa linda entre você e eu. Não quero perder o amor que Deus me deu pra me fazer feliz. Você é mesmo tudo que eu sempre quis. Amo você. Eu quero te amar bem mais que uma abelha ama o mel e a flor. Mais forte que o sol em todo o seu calor. Sim, eu te amar assim e você viver pra mim. Sei que é possível sim eu te amar assim e você viver pra mim. Sei que é possível sim eu te amar assim e você viver pra mim.